Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. Soprem os seus cartuchos, meus queridos! Ah, este é o Nerdrops Games número 9, ou especial VGA, Video Game Awards. Eu sou o Vivacqua e estou gravando de smoking, rosa na lapela e cabelo todo engomado. Aqui é Guilherme Costa e Oscar é o c... Meu nome é VGA, porra. Aqui é o Rafael Smoke. O negócio é o seguinte, não concordo com muita coisa, mas ainda assim a VGA foi mais legal que a E3, hein? Olha a polêmica, olha a polêmica. Olha a polêmica! Já não basta o cast sobre a Nintendo? eu quero imagens. Me dá imagens, por favor. Aqui é Ira Croft e VGA, pra mim, foi um desafio de fase. Olha só, foi mesmo, né, cara? E aqui, ó... E aqui é o Kodoji e a VGA pra mim foi igual o Oscar, uma decepção. E vamos para a leitura de e-mails e recadinhos aqui do Nerdrops Games. Voltamos com a premiação já já. Pois é, pessoal, chegamos nos recados sem leitura de e-mails no programa de hoje. Voltamos com um calhamaço de e-mails depois desta nossa pausinha de começo de ano. Aqui comigo está o Guilherme Costa. Olá, pessoas. Pois é, vocês estão ouvindo o cast especial da VGA Video Game Awards. E é mais ou menos uma retrospectiva, porque a gente literalmente falou do que abalou o seu mundo gamer nesse ano. Inclusive o que foi notícia o tempo inteiro que a gente veio falando de lançamento, de jogos, de coisas que você leu no Nerdrops, que você ouviu no cast de game, que você ouviu esse ano inteiro, acabou virando notícia no final, e por que não um cast de notícias que fale quem mereceu ser o melhor de 2010? Exato, pra quem tá acompanhando todos os nossos casts regularmente, sabe que tivemos um problema com o nosso editor, nós estamos organizando um grupo pra fazer piquete na porta do fabricante de software de merda pra entrar na porrada, e agora vocês vão ter uma chance de ver tudo aquilo que a gente falou sobre a VGA, foi um evento ocorrido no início do mês. Ainda vale a pena, como o Vivacqua falou, porque serve como uma boa retrospectiva de todos os games que foram lançados, alguns que realmente mereciam algum destaque. Pois é. E outra coisa que a gente veio dar um recado. Primeiro recado, o cast vai tirar uma folga, mas a folga, eu prometo a vocês que não sou eu de perna pro ar falando que minha vida é maravilhosa no Twitter. Nós estamos reestruturando porque 2011 você já percebeu que o Nerdrops está crescendo, você percebeu que o cast de games está crescendo e nós vamos reestruturar. Então, nós vamos passar esta fase testando os nossos queridos e recém-chegados que eu vou anunciar agora, que passaram no teste do Pixel Drops. Você também pode continuar a mandar, se algum dia você tiver interesse. Um convidado pode virar um membro fixo no Nerdrops de Games. Agora, não é só um membro fixo no Vivacqua, é no Nerdrops de Games inteiro. E a gente botou mais uma cadeira aqui na diretoria, porque agora temos eu, Guilherme Costa e Kodoji, que por sinal está enchendo o rabo de peru nesse momento. E eu gostaria de avisar que o Giba, o Dimitri, o Florentino Silva estão dentro da galera que mandou e-mail para participar do Pixel Drops. Mas calma, calma lá. E nós convidamos com muita honra, gabardine e elegância, o Rafael Smoke, o Vinícius Maciel, o Fabiano Loureiro e a Kel para fazer parte de nós. Eles não mandaram fita, cassete dançando, eles não mandaram o áudio pra gente. A gente tá convidando com base nas participações deles, que são bons colaboradores, são pessoas que sempre estão do nosso lado. E também, com isso, vem a pegadinha, pra saber se você é mesmo já um membro do Nerdrops de Games. Eu não vou botar no post, eu não vou anunciar no Twitter. Você vai ouvir esta mensagem e vai responder um e-mail pra nerdrops.games@gmail.com e vai mandar uma foto sua para eu fazer a sua versão em pixel art, vai dizer um tema para um Game Talk e os seus dados. Pode colocar também o seu jogo favorito, pode ser o seu jogo, um jogo antigo e um jogo atual. Não vou fazer você escolher entre Super Mario Bros. E Gears of War, né, cara? Porque a gente sabe que aquele bigodudo é só a Nintendo querer que ele bota uma arma de fogo na mão e vai. E fique sabendo que isso pode ser critério eliminatório. Se me vier com essa de que meu jogo favorito é Cookie Farmville, você tá eliminado. Tá eliminado. E Assassin's Creed também. Você vai saber por quê ouvindo este cast. Ouvindo este cast. Tá bom? E galera, primeiro eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Nerd Drops. Queria agradecer ao Alan Polar, ao Luiz Sussi, ao Oliver Pérez, ao Guizão, por ter dado essa chance, por ter escutado vocês ouvintes, porque eles deram a chance que eu entrei de gaiato nessa ideia de fazer podcast de games aqui dentro. E hoje temos o nosso espaço e estamos lado a lado. Às vezes a gente pega uma caroninha no ombro do Nerd Drops, mas a gente está sempre lado a lado, é uma coisa vinculada à outra. E se tudo der certo, nos vemos quando o Nerd Drops voltar. Eles voltam dia 10, nós voltamos dia 12. E depois do dia 12 a gente se vê na Campus Party. Aí eu não sei como é que vai ser podcast, programa, vamos gravar ao vivo na barulheira, vamos decidir. O que vocês gostariam? Pode mandar e-mail. Você quer gravar e-mail ao vivo? Vocês querem? Os ouvintes vão procurar? Nós, a gente conversa de novo na leitura de e-mails da semana que vem. Guilherme, você quer falar alguma coisa? Não, só queria agradecer também o apoio que o pessoal tem dado no Twitter, nos comentários, seguindo o cast, debatendo, conversando. É realmente esse tipo de interação que leva todo o podcast pra frente. Foi daí que nasceu a ideia, foi daí que ela vai crescer. É, como você bem disse, o Nerdrop está diversificado a sua gama de informações. A gente tem o TrailerCast já, tem o Nerdrops Games, tem o Nerdrops Principal. Então, o que vocês quiserem, a gente faz, e quanto mais vocês apoiarem, mais a gente cresce. Continuamos com eu, Guilherme Costa, Kodoji, Aira Croft e o Miopia, que eu prometo, gente, eu vou arrastar o Miopia pra gravar comigo. E se eu não conseguir, ele continua como, vamos dizer assim, um personagem secreto. Ele tá lá no último quadrinho, escondido, todo em silhueta preta, tem que fazer o código da Konami, o da Capcom, transformar o juiz em cachorro e pegar um Warp Zone, mas faça o que eu fizer, eu vou conseguir gravar. Então, pessoal, fiquem com o cast, obrigado por tudo esse ano, um feliz 2011 completamente pixelado pra vocês, e um abraço pixelado do tamanho da galáxia que o Mario visita. Pessoal, feliz 2011 pra todo mundo, muitos games, muitos continues e muitos lives, e a gente se vê de novo dia 12. Estamos de volta aqui todos na sua mais alta elegância e gabardine. Elegantes, todo mundo muito bonito. Só não entendi por que a Ira e o Kodoji estão usando o mesmo vestido. Foi ele que copiou, foi o Kodoji. Sai fora, todos eu falei que ia vir com esse vestido há muito tempo. É, tem foto no Twitter do Kodoji dele com esse vestido antes da Ira comprar. Eu provando o vestido, aliás. Senhor, me poupe dessas imagens, por favor. Cena bizarra. Eu quero imagens. É trauma pra vida inteira. Pois é, estamos aqui reunidos com uma tropa de elite, praticamente, mas eu não vou subir aquele funk. E o Guilherme Costa, do Dia de Game. O Rafael Smoke, do Taverna Cast, Taverna do Smoke. E a Ira, do Caverna e Ponto. Aqui comigo, companheiro de baladas e tal, que não tem outro blog que nem o Guilherme pra fugir da responsabilidade, Kodoji, né? Gravando diretamente do meu estúdio 69, e vamos que vamos. Nossa, alguém gritou aí. É uma das garotas que tá aqui no estúdio 69, cara. Olha isso. Pessoal, primeiro lugar, o que que é a VGA? O pessoal vai entrar, vai ter as três letras VGA, vai estar escrito embaixo, mas o que que ela é? É uma premiação da MTV? Não, aí é o VMA. É uma premiação do Multishow? Não, aí é o Ninguém Assiste A. Faz parte do troféu de imprensa do SBT? Mas não faz. Nossa, é isso. Então, Guilherme, você nos ilumine, cara. O que é a VGA? Bom, a VGA, ela é uma premiação feita pela Spike TV americana, onde ela tenta trazer um pouco mais de informação com relação aos jogos que saíram durante o ano, numa forma de uma premiação, onde você avalia tanto quesitos técnicos, que são avaliados como qualquer outro review, seja gráfico, seja som, seja jogabilidade, mas algumas outras coisas como, por exemplo, inovação, impacto e como aquele jogo foi visto pela sociedade e pelos gamers em geral. Mas já está tendo todo o trato de uma premiação séria, né? Porque por mais que a indústria de videogame ganhe muito dinheiro, ela ganha muito dinheiro de várias fontes. Só que ninguém trata sério como... Assim, foi uma premiação mesmo, um evento de televisão mesmo, assim. Vale lembrar que a VGA não passa na TV aberta, cara. Então, assim, tá tendo um certo reconhecimento ao mesmo ponto que não tá tendo certo reconhecimento, sabe? Na verdade, vale lembrar que a indústria de games em si, ela é muito nova comparada com a televisão e com o cinema americano, que já vem pavimentado num caminho longo. A premiação dentro de uma própria indústria leva tempo para que seja necessário essa vontade de se ter uma premiação para realmente o trabalho bem feito ser reconhecido. Tanto que a Spike TV começou em 2003. Essa foi o quê? Foi a sétima edição do programa. E todo ano tem polêmica, todo ano tem discussão, todo ano tem alguém gravando um podcast falando eu não concordo com a premiação tal. Ano passado o Nerdrops também fez um pequeno comentário, eu participei dessa gravação, foi o Nerdrops 25. A gente fala sobre a VGA pela primeira vez. Lá eu dei só uma geral como que a premiação vê os candidatos e como é o critério que ela decide quem vai ganhar. E muito dessa parte fica com relação à inovação, à mudança. E é um lado que realmente chama atenção nessa premiação. Um programa mais do que recomendado aos ouvintes, né? Tanto os que já ouvem para ouvir novamente, né? Mas aos novos ouvintes a ouvirem o programa 25 do Nerdrops, cara. O link vai estar aí no post. Falando de uma maneira para todos os nossos ouvintes entenderem, assim, do mais hardcore ao que está chegando agora, olá você que está chegando agora, é mais ou menos a premiação da VGA ser um selo a se colar na caixa, né? De tipo, o melhor jogo de tanto, melhor roteiro de 2010. E uma coisa que eu acho que talvez o Guilherme vá concordar comigo, por ele ter sido um dos que jogou, cara, vocês podem botar os maiores atores do mundo ali, cara. Eu quero ver alguém chegar perto do trabalho de voz, por exemplo, do Uncharted 2. Porque são pessoas que estão respirando aqueles personagens e estão lidando com aquela produtora constantemente. Ou até o Mass Effect, sabe? É delicado você botar um ator e falar, eu sei que você trabalha com isso, mas eu vou te explicar como funciona esse universo. O Uncharted 2 merece até um certo destaque, porque você vê como que a premiação foi bem fundada nesse ponto, já que os dubladores também fizeram o motion capture, eles também vestiram a roupa e falavam as frases enquanto andavam. O que que isso interfere? Quando a pessoa tá correndo, ela tem um certo fôlego, vai correr de uma certa maneira. Quando ela tá correndo, tendo que falar com o cara do lado, a movimentação é completamente diferente. Então aí não adianta você só fazer o motion capture e vir dublar por cima, se na hora que o cara tá se movimentando, tem diferença. É por isso que o Wendell Bezerra é um dos maiores dubladores do Brasil. O cara que faz o Goku e faz a prova de tudo, né? E faz o Bob Esponja. O cara dentro de um estúdio parece que tá mais cansado do que eu já estive na vida. Só com o trabalho de voz. Essa foi a nossa arranhada na superfície, né? Pra você se situar. Ele é um prêmio que acontece uma vez por ano. Ele funciona tanto como um chamariz para a indústria, como uma premiação para nós. Vamos para os indicados e para as premiações. E na categoria melhor game para download, né? Os indicados foram o Costume Quest, o Lara Croft and the Guardian of Light, o Monday Night Combat e o Scott Pilgrim vs. The World The Game, né? E o vencedor foi o Costume Quest. E vocês viram o jogo, já viram imagens, viram um vídeo, já viram, como é que foi? O jogo, lembrando que o jogo é do Tim Schafer, né, o grande criador dos Adventures, do Brutal Legend, de jogos fantásticos como Psychonauts, ou Psychonauts, mas é Psychonauts porque é a pronúncia do jogo, e é um RPG de crianças pedindo doces no Halloween, só que quando elas encontram alguma adversidade, as fantasias delas, que são simples, viram algo épico. Então o cara tá com uma caixa de papelão pintada de azul, falando que ele é um super robô. Na hora que ele entra no modo batalha, dá um zoom out assim e mostra o um moleque virando um super robô lindo em cel shading e ele combatendo. Pessoal, é um RPG delicioso de jogar, me lembrou muito os RPGs do Penny Arcade. Uhum. É action com timing, é bem gostosinho, é bem bacana, dá outro significado pro Halloween e tá saindo um downloadable content aí. Eu também vi um pouco desse jogo, se não me engano, até baixei a versão trial na Live Arcade, só que a minha principal bronca com relação a essa categoria foi com outros dois jogos. Eu joguei o Lara Croft em The Guardians of Light e joguei o Scott Pilgrim, que na minha opinião deveria ter sido ganhador, porque ele realmente teve uma receptividade muito boa com o público, ele resgatou todo aquele lado excelente que a gente tinha dos beat'em ups nos anos 80, 90, e pra quem era nostálgico, pra quem gostava daquela época, ele até os mesmos defeitos de 8-bits ele tinha. Ele é muito bem baseado na revista que saiu do Scott Pilgrim, não tão baseado no filme, ele é mais realmente voltado pro quadrinho. Tem modo multiplayer, tem um pouco de RPG, alguns elementos de RPG na sua jogabilidade, tem um mapa que me lembrou muito Super Mario, então pelo um conjunto de fatores e pelo fato dele ser realmente um beat'em up que tá evoluindo um pouco, tá trazendo um pouco de inovação pro mercado, eu acho que ele merecia ter ganho, embora não tenha jogado Custom Quest com tanta ênfase, mas foi realmente a minha bronca com relação a essa premiação. Vale falar que o melhor detalhe do Scott Pilgrim é o especial da Kim Pine, que ela chama a Knives e dá um beijo lésbico em 16 bits de ternura. Eu acho legal porque todo mundo tá falando muito bem do Lara Croft and the Guardian of Life. Primeiro, é Lara Croft, não é Tomb Raider, né? Exato. Então, pessoal, esse é o primeiro jogo da franquia com a Lara Croft, porque nem Tomb Raider é, que leva o selo da Square Enix, que assumiu o carro da teúda e manteúda dos games, né? Mas como o Guilherme tava falando, quem foi que fez o jogo mesmo? Foi a Crystal Dynamics, ou Crystal Dynamics. Crystal Dynamics! Nome em planeta. E disseram que foi bem bacana, ele é um multiplayer cooperativo, dois players na TV. Uhum. Ele começou sem co-op online, e depois com atualizações que, na minha opinião, as pessoas compraram, temos dinheiro para fazer o modo online, eles fizeram o modo online e saiu, né, o modo com que você pode jogar, eu na minha casa, o Guilherme na dele, e a gente decifrando puzzles. O que é o único defeito, na verdade, do Scott Pilgrim. Você não pode jogar ele online como Castle Crashers, que é um beat'em up online com elementos de RPG. Exato, exato. Mas até então, cara, eu acho que não diminui tanto, assim, a vontade, que eu acho que todos nós aqui ficamos, do Scott Pilgrim ter ganhado essa categoria, porque pra mim, de todas essas categorias, acho que o Scott Pilgrim, ele é, e ao mesmo tempo não é, o mais inovador de todos, cara. Cara, porque ele resgatou, beleza que ele resgatou aquela coisa dos beat'em ups, do Super NES e tudo mais, ao mesmo tempo ele inovou, sabe? Então foi isso que em comparação aos outros jogos teve de diferente, entendeu? Eu acho que ele deveria ter ganhado pelo fator inovação, cara. Não, tudo bem, tem um jogo agora com a Lara Croft, ótimo, o Custom Quest ele é interessante, o Modern Night Combat é também interessante, mas assim, é um pouco mais do mesmo. Scott Pilgrim foi uma novidade tanto, até pra, de repente, pra uma galera que não teve muito contato com essa geração anterior de games, entendeu? Poder ter contato com isso e ver como é que era isso e ver que era divertido, entendeu? Por isso que eu discordo totalmente de não ter ganhado. Eu acho que o Scott Pilgrim fez a mesma coisa que os Castlevania de DS. Introduziu um estilo de jogo que nós, mais velhinhos, estamos 100% acostumados pra uma geração completamente nova. Então eu conheço moleques que tem PlayStation 3 que hoje podem jogar um beat'em up com a qualidade do Scott Pilgrim. Como é o Castlevania, que hoje moleque tá cheio de moleque com DS na mão e eles podem jogar algum dos melhores Castlevanias que existem porque tem um DS. Isso pra mim é fantástico. Isso foi uma votação extremamente fail. Scott Pilgrim devia ter ganhado, sem dúvida. Cara. Pois é, mas a gente não pode fazer nada. Né? É só reclamar. Só reclamar. A gente não tá aqui. Isso não? É que ainda assim o meu lado gamer fala mais alto. E eu quero experimentar o Costume Quest. Além de ser do Team Schafer, além de ter ganho e além do que eu vi. Mas assim que a pilha de jogos bons que eu tenho pra jogar diminuir. E como não é um jogo que tem online, que tá na moda, que não sei o que, eu não tenho pressa nenhuma pra jogar. Quando eu quiser eu vou lá e compro. Então, pessoal, na categoria seguinte, que nós vamos falar, temos muitas categorias, algumas a gente vai pincelar, as outras falaremos bastante, que é a categoria Melhor Jogo Independente, ou Indie Games pra você que tem Xbox 360, ou Jogos Estranhos pra você que tem o Steam, ou meio da bagunça pra você que tem PSN. Melhor definição. Nós temos os indicados: Joe Danger, Limbo, Super Meat Boy e The Misadventures of PB Winterbottom. Ai meu Deus do céu, cara, eu adoro esse nome, Winterbottom. É o traseiro do inferno. E o ganhador desta categoria é Limbo. Cara, Limbo é um jogo que me dá inveja de não ter um 360. O jogo é assustador, tem uma direção de arte fenomenal, é uma plataforma completamente inovador. Eu ia falar inovar nativo, mas não existe. É completamente inovador, ele joga de uma maneira diferente, ele tem uma pegada diferente. Ele, pra mim, ele tem o mesmo feeling do Scott Pilgrim comparado com os beat'em ups, porque o Scott Pilgrim, ele tem todos os quadros de animação. Você aperta o botão de soco, o braço do Scott vai lá atrás, ele pega o impulso e dá o soco. Não era que nem o Axel do Street of Rage, você apertava o soco, o braço dele aparecia esticado. Exato. Sabe? Então ele é uma plataforma com todos os quadros de animação. E ele é todo preto noir. Ele é preto com tons de cinza. Vai ter vídeo do noir aí embaixo. Ele é lindo, mas eu não concordo com esse prêmio. Não concordo. Não concordo. Tô batendo o pé aqui. Tô batendo o pé. Tô bravo. Por que você não concorda? Porque eu acho que esse mundo precisa de mais proteína. E só existe um herói em toda essa lista que pode nos dar, que é o Super Meat Boy. Um jogo que tem a primeira fase. Eu sabia que ele ia puxar pro Super Meat Boy. E, cara, é fantástico, como diria o nosso recém-eleito senador, fantástico. O Joe Danger é muito bom, mas é muito bom. Escutem o Sound Test, galera, o podcast Sound Test, eles falando do Joe Danger, eles descrevem melhor. É um Excite Bike, ou Excite Bike, como você fala do GTA, é um Excite Bike misturado com alta definição, é tudo que eu posso falar, é isso. Ele tem vários planos, você joga de maneira diferente, ele é bem humorado, ele é de um estúdio de 10 pessoas que fizeram, ele é muito gostoso de jogar. É engraçado porque as categorias estão fortes. Tudo bem que na anterior a gente não falou nada do Monday Night Combat. Tipo, eu nem conheci, inclusive. Mas o outro também, o Misadventures of PB Winterbottom, é um jogo que você tem que pegar tortas e você tem diversos mecanismos como ciclonar, pulo duplo, pular em você mesmo. Ele me lembra bastante o Braid, só que ele é muito mais bem-humorado e tem uma coisa menos sombria. Mesmo sendo mais noir, ele é menos sombrio que o Braid. O Braid é bastante sombrio, né? Dessa lista de jogos independentes, eu realmente só não joguei o Winterbottom, mas dos outros três eu achei que foi uma disputa dura, principalmente entre Limbo e Super Meat Boy. Só que Limbo realmente mereceu o prêmio no final, porque ele é um sopro de inovação pelo simples fato de que a jogabilidade é baseada no seu cuidado. Quando você começa a jogar sem ter nenhuma noção do que vai aparecer pela frente, você morre repetidas vezes durante o jogo e você só vai aprender a desviar depois que você morrer. Então é uma sacada genial que o jogo teve. A ambientação dele totalmente dark, com tons de cinza e somente alguns pontos brancos na tela toda, realmente fazem um diferencial. E aí, nesse caso, realmente, o Limbo mereceu ter ganho o melhor jogo independente. Eu concordo com o Guilherme. Eu gostei muito do gráfico, meu. Eu vi, assim, bem por cima sobre esse jogo, né? Gostei do gráfico e eu gostei dessa ideia da surpresa, meu. Sabe? Um jogo à moda antiga, meu. Você tem que descobrir o que você tem que fazer, meu. Tem, não tem manual, não tem coisa, só tem expectativa e medo. Sim, sim, e nem tem... Ele não tem tutorial. Isso ele mesmo. Ele te joga no mundo, ele te joga. Você cai assim e fala assim, esse mundo é assustador, tudo escuro. E você vai ter que aprender e pronto. Se vira, malandro. Tem um detalhe interessante também sobre esse jogo, é que mesmo quando você termina o jogo e vai jogar de novo, você não consegue decorar onde estão os desafios, onde estão todos os obstáculos que tem que passar. Então é desafiante de novo. Porque se você passa por um puzzle ou por um jogo que tem muito quebra-cabeça, uma plataforma que seja, e já descobre como fazer aquilo ali, quando você retornar naquela fase, beleza, você tem que botar essa peça pra cá, aquela pra lá e tal. No Limbo, você invariavelmente vai morrer porque você vai esquecer e não tem nada na tela que vai te dizer que aquilo está acontecendo. Isso é verdade. E assim, fazendo um breve comparativo a outro jogo que eu tô jogando só agora, que é o Shank. O Shank, por exemplo, é um jogo que você não... é um beat'em up que você não passa de level. A mecânica muda muito pouco à medida que você adquire novas armas, só que você volta pelo desafio do que você aprende a fazer. Tem uma hora que chega num chefe que você tem que aprender a fazer o counter. Sem fazer o counter, você não sobrevive. E aí, o que que acontece? Você vai e aprende. Aí, quando você vê, nas fases seguintes, você tá dando counter até no cenário. E aí, o que que acontece com isso? Você tem vontade de voltar no jogo pra falar, que vontade de ir nas primeiras fases que eu tinha, passava raiva, pra dar uma surra em todo mundo que me fazia apanhar. Exato. Só que, o que que é a diferença? Porque o Super Meat Boy, ele é um jogo de plataforma frustrante em primeira mão. Mas ele não é frustrante porque o jogo é ruim. Ele é frustrante porque o jogo te testa. Ele faz você minuciosamente fazer várias coisas. Chega numa fase, a fase tem um item secreto pra você pegar e você tem que bater o recorde de tempo. assim, me desculpa, eu jogo assim, eu não jogo, tipo, tem que completar a fase, não, você tem que bater o recorde de tempo, tem que pegar a mais na classificação. Então você chega numa fase, aí você, tá, a primeira fase eu vou completar normal, mas vou pegar o item, que são os banded, né, que é os band-aids, e aí depois disso eu vou salvar a princesa, ou salvar a minha namorada. E aí, cara, quando você vê, o jogo se reinventa, porque você redescobre o jogo. E à medida que você vai jogando, você vai abrindo novos personagens do mundo do indie game, cara. Você vai poder jogar com o personagem do Braid, vai poder jogar com o Red Crab, vai poder jogar com Alien Hominid também. Isso, com o Minecraft. Castle Crasher também. Cara, isso dá um diferencial de um jogo que você pega algo que eu só vi no Super Mario 2, que eu não me lembro, assim, tem outros jogos, mas o Super Mario 2 que você tinha o mesmo percurso e quatro personagens que se moviam, comportavam e tinham suas propriedades diferentes. Cada jogador, cada personagem tem sua própria característica que atrapalha ou diferencia a jogabilidade naquela fase. Além do que, Super Meat Boy também faz uma grande homenagem ao mundo dos games por si só, porque, por exemplo, quando você começa cada mundo, rola uma apresentaçãozinha curta, e no primeiro mundo, só pra citar rapidamente, a abertura é parodiando a abertura de Street Fighter 2, com os dois se enfrentando e dando aquele soco em câmera lenta, e a imagem subindo pelo prédio, cara, aquilo ali me chamou a atenção. Porra, foi uma dose de nostalgia que eu não tava esperando. Serve como essa homenagem pros games que vieram anteriormente. No início do mundo 2, o vilão do jogo tá levando a mocinha pra dentro do castelo e você chega na porta do castelo como Castlevania, entendeu? Então, são detalhes, assim, são miudezas que tem no jogo que transformam o Super Meat Boy num passo além do que ele pretendia ser, e, nesse caso, vale realmente bater de frente com o Limbo como o melhor jogo independente de 2010. Não, e a outra coisa também, o Super Meat Boy, ele não tem pudor nenhum. Você vai quicando na parede, quando você é moído pelo moedor de carne, é sangue pra todo lado. Essa abertura que o Guilherme falou do Street Fighter 2, que são os dois caras brigando e vai subindo o prédio, o vilão dá um soco na cara da mocinha, não é na cara do Meat Boy, dá um murro na cara da mulher. Você olha assim, você acha tão errado, mas você fala, são cubos de carne, o que, que eu vou fazer? Vou ligar pra Sociedade Protetora dos Hambúrgueres? Algum de vocês jogou algum desses jogos, meus queridos calados? Eu cheguei a jogar uma demo do Super Meat Boy pelo Steam, né? E realmente o jogo é frenético, é sangue, esse monte de referências faz a gente querer realmente jogar o jogo diversas vezes, se deleitar. Eu ouso dizer até que o Super Meat Boy, ele é praticamente um fanservice, em outras palavras, né, cara? Mas assim, em contraponto, cara, eu admiro a ousadia que o jogo Limbo teve, cara, pela direção de arte, cara. Eu acho que essa direção de arte do Limbo, em você envolver um jogo de plataforma com esquema no ar, onde você vem do jogo, você chega até a botar uma semelhança, assim, que chega a ser quase um survival horror, assim, pelo suspense, pelo você não saber o que vai acontecer, cara. Isso foi ousado demais deles, cara. Que é uma diferença e tanto em relacionado ao Super Meat Boy, que é um jogo ótimo, é, mas tem outros jogos que já fizeram coisas parecidas, também são usados, também são frenéticos e tudo mais, mas eu acho que, de repente, o Limbo mereceu pela direção de arte, cara, que é única e é bem ousada. E outro detalhe, assim, pra falar do Limbo, a gente falou disso tudo, de um jogo assustador, no ar, ambientado, com criaturas, aquela cena que surge a aranha gigante, meu amigo, isso, eu quase me caguei, e você joga com uma criança, se não é uma criança, é um anão. É uma criança e tá indo atrás da irmã dele. E é um mundo assustador, cara. E é lindo por causa disso. Não é assim, o jogo é quase... Se você vê vídeos dos jogos, joga demo, você tá jogando quase que uma obra de arte, cara. Porque é sério, voto, falo mais uma vez, me repito, ganhou pela direção de arte, cara. Também acho. Caraca, hein? Na categoria melhor conteúdo para download, a gente tinha Bioshock 2, Minerva's Den, Borderlands The Secret Armory of General Knox, Mass Effect 2, Lair of Shadow Broker e Red Dead Redemption com Undead Nightmare. Vivacqua, suas opiniões. Bom, primeiro eu vou falar quem ganhou, mas eu vou falar de quem não ganhou. Quem ganhou foi o Red Dead Redemption com Undead Nightmare, mas eu vou falar de quem não ganhou. O Bioshock, né, como sempre, qualquer coisa que você coloque ambientado naquele climão do Bioshock, parece que pede, né? Termina o jogo pode ter 160 mil horas. Termina o jogo, você fala, eu queria continuar ouvindo histórias sobre o que aconteceu aqui. É algo que merece um mínimo destaque. O Borderlands é o RPG Shooter Gunner Interaction Atomic Flyaway Delta Caramba. Cara, porque acabaram os elogios pra fazer. Um dos mais completos que eu já vi. O jogo, eu, quando eu tava jogando ele no PlayStation 3, eu tinha 80 horas e não tinha lançado a primeira expansão ainda. E eu não tinha completado os capítulos normais do jogo. Eu tava fazendo quests. Então, assim, qualquer coisa que acrescente nessa grande diversão, vem só a botar cobertura de chocolate no sundae mais gostoso do mundo, sabe? É só acrescenta. E o outro é o Mass Effect, que dizem que a maior vantagem da versão do PlayStation 3 é que ela já vai vir com todos os downloadable contents, que dizem que os downloadable contents são excelentes no conteúdo de download, que é essa categoria. Porque diferente do 1, que teve umas missõezinhas aqui ali na lua e corre lá e olha, tem um planeta novo, se vira malandro, essas acrescentavam tanto no plot e vão acrescentar pro seu save do Mass Effect 3 abrir, então é algo já pensado no futuro. Mas quem ganhou não foi nenhum desses três que eu puxei sardinha doidado. Quem levou foi Red Dead Redemption com Undead Nightmare, e pra mim isso representa uma excelente alternativa para os DLCs daqui pra frente. Quem tá acompanhando o cast desde o início, a gente já falou de DLC pelo menos umas duas vezes com a Capcom, com Marvel vs Capcom e etc. E esse bom exemplo que a Rockstar deu com Red Dead Redemption pode ser aplicado daqui pra frente pelo seguinte: quando você baixa essa expansão, que no primeiro momento, quando eu olhei, eu falei, porra, não tem nada a ver zumbi com o Velho Oeste, mas quando você baixa e começa a jogar, você percebe que você ganhou um outro jogo dentro de uma história que você já conhecia. Você vai interagir com personagens que você já viu antes, certamente, isso vai acontecer, o cenário você já vai conhecer, só que a história que é desenvolvida nesse novo lado te abre um leque de oportunidades gigante, faz você tomar conta e prestar atenção em detalhes que você não prestou quando estava jogando a aventura principal. É realmente uma extensão nas horas de jogo sem ser forçado, e para mim poderia ser aplicado para vários jogos, como a Rockstar já tem feito com o próprio GTA, lançando duas expansões ou até alguns minigames mais simples. E nesse caso, o Undead Nightmare levou por inovar, por você trazer uma nova história para um ambiente conhecido e para estender a jogabilidade sem te forçar, sem te deixar cansado daquele mesmo ambiente. Guilherme, a recomendação para quem acabou de comprar o Red Dead Redemption, digamos assim, o cara ganhou num site, comprou, achou em promoção, comprou de promoção de Natal. Você acha que ele deve comprar essa expansão depois de terminar o jogo, durante, ou tem a opção? Porque você falou que o jogo muda, mas o jogo muda desde o começo? É que nem, por exemplo, o Fallout, as expansões do Fallout são assim. De repente você começa a receber rádios e portas que estavam fechadas agora estão abertas. Então você de repente pode aparecer numa expansão, ou a expansão te procurar, vamos dizer assim. Nesse caso aqui é um pouco diferente pelo seguinte: como todo jogo da Rockstar, você começa numa parte do mapa, ao passo que você vai avançando, outras áreas são abertas para você, até você ter acesso a qualquer localização do jogo. Se você começa a jogar o Undead Nightmare, você vai ter acesso a áreas que estavam previamente trancadas, você vai encontrar personagens que você só encontraria no final da história principal, tá certo? E por esses motivos é que eu aconselho você jogar a história principal e depois jogar o Undead Nightmare, porque realmente, como elas não têm nenhuma ligação a não ser os personagens que se conhecem, que já tem nome, já tem um rosto e tal, você tá jogando duas histórias diferentes. Mas, ô Guilherme, você acha que, assim, é uma coisa completamente diferente, por exemplo, do modo zumbi do Call of Duty, cara? Tipo, não o estilo, mas assim, não o... Lógico que ele tem, assim, a diferenciação dele. Mas tu acha, assim, que foi uma meio que uma jogada parecida com o do modo zumbi do Call of Duty, velho? Olha, vamos botar... Primeiro esclarecer uma coisa. Call of Duty saiu depois dessa expansão, mas a Treyarch já tinha feito o modo zombies em World at War, então não sei quem teve a inspiração de quem. A segunda, e pode exemplificar, pode esclarecer um pouco a ideia na cabeça dos jogadores que estão ouvindo a gente agora, é a seguinte: quando você joga o Red Dead Redemption, você pode caçar, você pode acampar, você pode fazer quests para alguns personagens que aparecem no meio do seu caminho, etc. E isso está na história do jogo. Quando você está fazendo isso com o Undead Nightmare, quando você leva para esse universo zumbi, você também pode fazer todas essas tarefas, só que agora você está correndo o risco de ser atacado por uma horda de zumbis sem o menor aviso. Uhum. Então, essa diferenciação que te obriga a prestar mais atenção em como está o seu ambiente é que diferencia um pouco o jogo com relação ao seu anterior. Não é só mais do mesmo e que você vai fazer o mesmo tipo de missão repetidamente. Mas você vai acrescentar realmente detalhes da história que você já tinha, com uma ambientação e uma roupagem nova. Deu vontade, vou jogar, mas vou fazer como o Guilherme sugeriu. Depois, e a vantagem pra você que comprou agora, não fique no frenesi de comprar, né? Porque pode sempre ter uma boa promoção chegando aí. E aí você, além de tudo, sai na vantagem nesse caso. Ó, pra você ter um exemplo, GTA 4 acabou de ser lançado com as duas expansões no mesmo Blu-ray, no caso do PS3, e em alguns DVDs, no caso do Xbox 360, mas todas elas estão saindo pelo preço de um jogo novo. Então, realmente, se você aguardar um tempinho, vale a pena cair numa promoção bacana. Então, galera, e na categoria Melhor Trilha Sonora, nós temos Def Jam, Rapstar, DJ Hero 2, Guitar Hero Warriors of Rock e Rock Band 3. E quem ganhou essa categoria? E o vencedor da noite foi o DJ Hero 2. Eu discordo. Eu discordo. Eu já começo batendo na mesa. Bate o na mesa, bate o na mesa. Na mesa. Deixa eu limpar na cortina. Eu discordo, cara, porque como é que um jogo como Rock Band 3, velho, que tem a probabilidade de você ter milhares de músicas, cara, não ganha como melhor trilha sonora? Tá... Não, cara, mas aí é a trilha sonora que vem fechada no disco. Mesmo assim, cara, mesmo assim, nenhum Rock Band, cara, eu vi assim que tinha uma música, eu falei, porra, que porcaria de música, cara. E, pô, o 3 não... Não foi diferente, cara. É. Você sabe por que eu acho que não mereceu o DJ Hero? Porque o Rock Band 3 tem um tal de Queen, Bohemian. Era isso que ia falar, era isso que ia falar. E mas sempre... aí é que eu vou interromper vocês dois. Ah, lá vem, lá vem. Ah, lá vem esporro. Lá vem. Não, não é bem esporro não, mas o princípio fundamental da VGA é você premiar inovação, tá? Eu concordo com vocês, cara. Guitar Hero Wars of Rock e Rock Band 3 tem trilhas sonoras espetaculares com músicas sensacionais. Só que quando você tem um jogo que tem a opção de você mixar duas músicas diferentes de N maneiras, ele é, por princípio, mais inovativo do que simplesmente... uma boa seleção de músicas, certo? Certo. Ah, mas aí é o que eu falo. Também se acrescentou coisa no gameplay do Rock Band 3. Agora no 3 você tem a guitarra profissional, você tem o teclado funcional vocal harmônico com mais de uma voz. E é exatamente por isso que ele ganha em melhor jogo musical e não em melhor trilha sonora. Ah, verdade. Olha só, bota 500 XP aí. Agora eu perdi o chão, Kodoji. Perdi o chão. É, aí agora é... Mas assim, baixa a cabeça, né? Por que eu não baixo a cabeça? Porque tem Bohemian Rhapsody do Queen. É que sabe que é complicado nesse tipo de categoria, de você jogar esse tipo de categoria? É que você tem que deixar de lado o gosto musical, cara. Então, por exemplo, Def Jam não ganhou, eu não gosto de rap. DJ não ganhou, mas eu não gosto de música eletrônica, ou seja lá o que for. Você tem que deixar muito de lado o seu gosto musical. Bohemian Rhapsody é foda pra caralho? É foda pra caralho, cara. Mas eu acho que o fator inovação, como o Guilherme já falou, que a VGA acaba julgando, apesar de não ter discordado com o DJ Hero ter ganhado, eu tenho que dar o braço a torcer, cara, e mudar a minha opinião. Se o DJ Hero mereceu ganhar pela inovação, sim, cara. Uhum. Aí sim. Mas concordo que Rock Band e Guitar Hero são foda pra caralho. Então, já que o Guilherme puxou e queimou a próxima categoria, eu vou falar rápido aqui, né, Guilherme? Fura a pauta, claro, meu querido. Então, na categoria Melhor Jogo Musical, estavam concorrendo Dance Central, DJ Hero, Def Jam Rapstar e Rock Band 3. Como eu já falei, o motivo que o Rock Band 3 ganhou se chama Queen Bohemian Rhapsody. Não. Eu acho que... Próxima categoria. Não. Falando sério agora. O que o Rock Band trouxe de inovação, como a gente acabou de falar, foi, pô, um teclado, cara, que não tinha até agora. O fato de você poder jogar com uma guitarra profissional, não, mas uma guitarra de verdade, né? Mais próximo do real, né? Mais próximo do real, que ficava sempre aquela coisa de... Ah, aquele pessoal, né, que normalmente não gostava do Rock Band ou do Guitar Hero, né? Ai, vai aprender a tocar um instrumento de verdade. Pessoas que agora jogam Rock Band. Agora você pode não aprender mesmo, gastar uma grana preta e ainda continuar tocando em objetos de plástico. Uhum. É, cara, mas é isso que eu acho, assim, que... Pô, agora tu vai poder tocar com uma guitarra de verdade, sabe? E te fode malandro, sabe? Te vira aí. Pô, e mais o fato de poder ter o vocal harmônico, né, cara? Então, assim... Além do Queen, né? É, a gente tem tudo isso. E que na boa, eu não vi nenhum desses outros jogos trazerem inovação como o Rock Band 3 trouxe, cara. E vale mencionar, a trilha sonora do Warriors of Rock do Guitar Hero é boa? É. Só que o jogo, pra quem acompanha sites e tal, vê que o Guitar Hero, ele é hardcore pra aquela galera do Quero Bater Recorde, guitarra, hardcore, mas ele deixou de ser um bom jogo de música há muito tempo. Ele é um excelente jogo de guitarra de plástico. Verdade. Melhores. É um dos melhores. Agora, eu virar, como eu falei no cast com as meninas, com a Iri e com a Kel, você virar e tá com suas amigas e todos os seus amigos e cada um querer tocar um instrumento pra tocar Rock Band, é uma coisa que eu nunca vi. Até o DJ Hero, que é um jogo excelente musical, se não tiver duas disqueteiras que são o preço de dois jogos, você não joga. Agora, eu tenho um microfone e uma guitarra, um outro amigo meu tem bateria, outro amigo tem bateria, o outro tem também o baixo e um microfone. Quando a gente se junta, a gente tem a banda completa. O DJ Hero tem um amigo meu que tem. E lembrando que o vocal harmônico surgiu no Beatles Rock Band. E por que que eu acho que é o melhor jogo musical? O Rock Band 3 você pode importar a trilha sonora inteira do Rock Band 1, do Rock Band 2, do Lego Rock Band, do AC/DC Pack e do Green Day Rock Band inteiro. Uhum. Você pode pegar esses jogos e importar ele inteiro. Você talvez, alguns jogos você paga, alguns jogos você não paga. O Lego Rock Band você comprar lacrado, você pode jogar ele como Lego Rock Band, que é mais fácil e mais amistoso pra criança e essas coisas. Ou você copia as músicas e pode jogar o tema dos caça-fantasmas no Rock Band 3. E voltando ao assunto de downloadable content, tá aí uma coisa que eu queria, Guilherme. Agora eu vou falar. Eu queria que atualizasse o Beatles Rock Band pra eu poder tocar teclado. Porque todas as músicas do Beatles Rock Band que você joga, que foram gravadas no Abbey Road, tem piano. Uhum. Não, isso é um problema que tá sendo discutido desde que aconteceu a cisão entre a Harmonix e a Activision. É exatamente essa retrocompatibilidade que simplesmente não existe. Então, se você começou jogando Guitar Hero e depois percebeu que o Rock Band tinha mais músicas do seu feitio, você não tem como trocar simplesmente o jogo, porque os instrumentos não comunicavam entre si. Então, isso pra mim é uma falha grave. É claro que ninguém é obrigado a ter o controle funcionando em todos os sistemas ou em jogos diferentes, mas um meio termo poderia ter nesse universo, nessa interseção dos universos. Mas hoje em dia funciona os instrumentos. Agora, mas você, por exemplo, não pode trazer o teclado pra tocar no teclado. É, isso é verdade. Mas aí o Rock Band, aí é uma questão deles. Eu acho que como eles pararam de dar suporte ao Rock Band Beatles, eles queriam lançar todos os álbuns e lançaram dois só, completos, dois ou três, eu acho. Eu penso que é como sempre aquela história, né, de burocracia. Burocracia atrasa o mundo, mas ajuda muita gente. Na minha opinião, eu acho que foi isso que aconteceu. Por uma série de coisas e coisas, acabou não levando a lugar algum isso. Só um último comentário sobre essa categoria. Eu concordo bastante com o Rock Band 3 sendo o vencedor dela pela quantidade de inovação, digamos assim, embora a inovação não seja quantificável, a gente tem uma noção de que ele realmente trouxe muita novidade para um jogo que, a princípio, estava ficando saturado. Mas eu também gostaria de ressaltar que o Dance Central também é uma inovação se você levar em consideração aquele tapete de dança do Dance Revolution. Não é muito a minha praia, eu não gosto muito de jogar nesse jogo de dança, mas é realmente um passo à frente. E você pode abrir inúmeras possibilidades a partir dele. Mas é aí que entra aquela história que a gente falou. A gente não sabe, como inovação é uma palavra muito aberta, pra mim o Dance Central é muito mais inovador que o Rock Band. O Rock Band é meu favorito? É. Mas o Dance Central pra mim é muito mais inovador. Por mais que eles premiem inovação, ainda tem aquela coisa de se adaptar. Eu acho que o Dance Central 2 leva ano que vem essa categoria. Eu acho que é fácil. E o jogo talvez esteja igualzinho praticamente. Favorito mesmo. O Rock Band 3 foi favorito. Porque em comparativo com o Guitar Hero, que continua praticamente a mesma coisa há muito, muito, muito tempo, vamos dizer assim, essa mudança foi muito bem-vinda do Rock Band, sabe? Eles deram o que as pessoas queriam. Guitar Hero, pra mim, parou no 3. Pra mim, tem a melhor trilha sonora na mídia, sem contar com o download, é uma das melhores. E o Guitar Hero Metallica, que você podia baixar o álbum do Death Magnetic de graça e botar ele no seu Guitar Hero Metallica. Eu sou super fã do Metallica, então, pra mim, são esses dois e nada mais. Por isso que ele nem tá aí, né? E na categoria multiplayer, nós temos como os candidatos, né, o Battlefield, o Bad Company 2, o Call of Duty, o Black Ops, Ops, o Halo Reach e o StarCraft 2, o Wings of Liberty, né? E o vencedor, né, o grande vencedor da noite foi o Halo Reach, que eu discordo um pouco, porque eu nunca fui muito fã do Halo, né? Então, eu não seria a minha escolha. A minha escolha seria o Call of Duty, né, o Black Ops, porque foi um dos jogos que eu joguei, né, e Call of Duty pra mim, no multiplayer FPS, é um excelente jogo, né, cara, não só o Team Deathmatch, mas ele tem uma gama completa de modos de jogos, né, e a questão das armas, né, cara, que você tem que conquistar, você não começa com todas as armas no jogo, né, e é isso, cara. Pra mim, quem merecia ganhar era o Black Ops. Eu concordo até com o Kodoji pelo seguinte. Se realmente o critério é inovação, eu não joguei o multiplayer do Reach. Eu tenho ele aqui. Eu joguei uma parte do modo história. Não é um jogo que realmente chama a minha atenção e tal. Mas se existe essa questão da inovação, eu acho que vale a pena a premiação ir pro Black Ops, porque dentro da modalidade multiplayer, eles te jogaram mais opções do que os outros jogos já tinham feito. Você agora pode entrar numa sala cheia de bots e treinar antes de você jogar no multiplayer contra pessoas normais. Você tem o modo zombies, que você pode jogar online com seus amigos. Dentro do multiplayer convencional, que todo mundo já conhece, eles mudaram algumas coisas na estrutura que te incentivam a criar a sua classe perfeita logo de cara. Então, todo esse conjunto de mudanças, realmente, para mim, valeria a pena ter a premiação ter ido para o Black Ops, e não para o Halo Reach. Halo Reach já foi importante no passado, pavimentou toda uma rede live arcade baseada no seu primeiro jogo e no seu multiplayer, mas eu não acho que ele realmente tenha sido inovador nesse ano para poder levar o prêmio. Então, isso daí, eu concordo também, né? Eu sou fã de Halo, eu curto, e eu curto exatamente o multiplayer, né? Mas como o Kodoji o Guilherme tá falando, pela inovação o Cal merecia agora. Tem que ser pra ele. Eu acho que o Halo Reach inovou muito mais que o Call of Duty. O Halo Reach atribuiu a classe dentro do universo do Halo, então você não sente que eles estão fora do lugar. Ele atribuiu multiplayer com naves, ele atribuiu um esquema de rank maior, construção de fase, ele atribuiu coisas que o Halo nunca chegou próximo a fazer, sabe? O próprio Halo, ele parece o que o Halo, pra mim, eu acho o Halo 3, o Halo tipo 1.5, parece o Halo 1 mal feito. Assim, mal feito que eu digo nos padrões do que se tem hoje comparado até com Call of Duty. Agora, o Halo Reach, eu acho ele acima. Eu não acho ele acima do Call of Duty, mas eu acho acima em termos de inovação. Eu olho e falo assim, nossa, isso tudo tá acontecendo num jogo da franquia Halo, porque Halo era a mesma coisa forever and ever, sabe? Uhum. De finalizações, essas coisas. Parece que eles fizeram da engine do zero e mantiveram alguns elementos e mudaram todo o resto. Enquanto o Call of Duty, eles acrescentaram a elementos antigos. Assim, eu concordo com o Halo mesmo, assim, doendo muito, porque realmente está me doendo muito falar isso, porque eu prefiro o Call of Duty Black Ops, mas é porque o Guilherme maldito começou a convencer todo mundo que tem que ser no quesito inovação, e aí eu mudo de ideia. God damn it, velho, god damn it. Se a gente for levar em consideração que tudo aqui é pela inovação, a gente tá ferrado, cara. O Guilherme consegue convencer a gente. Cara, ele me fez acreditar que DJ Hero é realmente melhor, cara. Não, realmente, ele começa a falar, meu, o cara tem um... ele consegue persuadir a gente, meu. Não, mas eu mantenho meu voto no Halo Reach. Você é um rapaz de atitude. Uma observação que eu ia fazer era assim, porque o Halo Reach, até onde a gente tá sabendo, né, que o que eles dizem também, vai ser o último jogo. Não vai ter mais nada de Halo depois disso. Eu só me pergunto, assim, até que ponto será que não rola uma coisa... Aliás, Guilherme, me corrija se eu estiver errado. Não rola, por exemplo, um pouco de politicagem com isso. Por exemplo, é o último jogo, precisa ser promovido, até porque o Black Ops já tá estourando de vender, já é o melhor jogo, vendas e etc e tal. Então vamos fazer isso pelo Halo, sabe? Não sei. Olha, eu acho que não deva ter muito dessa questão comercial ou apelativa em sentido não negativo da palavra. Mas, de uma certa forma, é o último jogo da franquia. Tudo bem, mas ele afeta um terço da população mundial, porque nem todo mundo tem Xbox, e mesmo quem tem Xbox talvez não tenha jogado Halo, sabe? Então eu não acredito que esse tipo de critério tenha sido usado para avaliação. A questão da inovação é a que a VGA e a Spike vem dizendo desde sempre, o que eles levam em consideração. Então aí, nesse caso, realmente cai um pouco de uma contradição. Por que que ele ganhou se ele realmente não foi lá tão inovador ou tão criativo quanto, exato, os outros jogos estavam disputando com ele? É, eu acho que eles, na minha teoria do caos, eu acho que eles simplesmente premiaram porque finalmente Halo inovou. Sim, também. Porque, porque o Call of Duty, ele vem se renovando, saiu de um esquema Segunda Guerra, cinematográfico, não sei o que, e o Halo tá lá, dando continuidade ao jogo do Xbox One. E pela primeira vez o pessoal, pô, conseguiram, né? Porque o outro, o Halo ODST, ele inovou, mas ninguém cagou e andou pro jogo, sabe? Pessoal, o jogo era legal, era, você se sentia na pele de um Marine, não de um super-herói invencível. Sim, mas o pessoal não teve tanta repercussão. Quem gostou de Halo gostou, mas não foi que nem esse, galera, tem um novo Halo chegando. Esse não foi assim. E na categoria Melhor Jogo de Ação e Aventura, os candidatos eram Assassin's Creed Brotherhood, God of War 3, Red Dead Redemption e Super Mario Galaxy 2. Começando com a minha modesta opinião, eu só não concordo com Assassin's Creed estar nessa categoria. O resto, qualquer um deles poderia ganhar. Olha, Guilherme, você sempre defende inovação. Tudo que eu sou contra, você sempre tem um bom argumento. E não é porque é contra mim, mas porque você tem um bom argumento. A única coisa que eu sou contra dessa lista é a existência da franquia Assassin's Creed. expliquem isso. Agora vocês. Expliquem vocês. Assassin's Creed é um pé no saco. Já falei do meu tio Ezio no cast. Olha, Assassin's Creed é um pé no saco. Você quer saber qual é o único jogo dessa lista que merece o prêmio? Assim, que merece isso sim, porque os outros, pra mim, já estão em outros patamares. Pra mim é Super Mario Galaxy 2. Pra mim esse jogo tinha que estar lá em cima, porque o God of War devia ter uma categoria jogos com testosterona, que entraria no God of War, Mass Effect e Gears of War. E aí o Red Dead Redemption, o melhor jogo de cowboy awesome. E a categoria só pra ele. O Super Mario Galaxy, porque é uma aventura muito maior do que as outras que são cinematográficas, assim. Concordo, eu sei. Chego plenamente. Pois é, e Assassin's Creed Brotherhood. Gente, se tiver algum jogando esse jogo, manda um e-mail, explica porque ele é bom, que eu vou ler. E se alguém ler e entender e falar, concordo com o ouvinte, é bom, eu retiro o que eu disse. Mas eu não entendo Assassin's Creed, eu não entendo. Eu falo o seguinte: o Brotherhood, eu não joguei por preconceito. Por quê? Porque eu comprei o Assassin's Creed 1 na época que do lançamento, toda aquela questão da interação com o cenário, não ter limite, você poder fazer o que quiser, escalar qualquer parede e tal. Aquilo foi prometido e até um certo ponto foi realmente cumprido, só que o jogo te apresentava 4 variações de missões, que quando você chegava na metade, acabou a sua vontade de continuar fazendo aquilo. Então o jogo se tornava maçante, repetitivo, e talvez só pela história, se você realmente se interessasse por ela, você seguiria adiante. Quando foi lançado Assassin's Creed 2, no ano passado, em 2009, eles prometeram: não, vamos ter maiores variações, vamos ter isso, aquilo, vamos melhorar nos pontos fracos. Eu acreditei, eu comprei, eu joguei e, sinceramente, não mudou porcaria nenhuma. Você tem a maior variação de missões? Tem. Só que são... Se você tem numa missão, você tem que perseguir fulano. Na segunda, você tem que matar ciclano. Na terceira, você tem que perseguir e matar fulano. Pô, você não inovou, você só misturou. Não, e sabe o que eu vejo do Assassin's Creed? Pra mim, o maior problema de Assassin's Creed é que ele tem todos os pontos negativos de todos os jogos da Rare. Mas a Rare ainda conseguia fazer uma jogabilidade muito melhor. Donkey Kong 64. Pegue não sei quantas bananas. Ai, meu saco. Banjo-Kazooie. Pegue não sei quantas peças de quebra-cabeça. Beleza, você começa a jogar, você começa a jogar... Cara, Assassin's Creed 1, quando você começa a pegar as primeiras banderolas, você fala, yey, jogo divertido. Aí você vê que são 150 e você já tá com 6 horas de jogo, pegou 2 e vê que é um saco, você fala, no seu rabo, vou embora. E eu não entendo, é sério, eu não entendo porque as pessoas gostam de Assassin's Creed. Então, galera, olha, tem mó galera, meu, que me procura no Twitter e fala desse jogo. Eu nunca joguei Assassin's Creed, mas depois que a voz da verdade, o Guilherme Costa, me convenceu novamente... E com o meu amigo Vivaco aqui do lado também, né? Depois desse convencimento, eu não vou jogar mais esse jogo, meu. Pô, tá, e aí vocês vejam só, a apresentação de todos os Assassin's Creed, cara, são excelentes, cara. Tipo, tu vê O modo como eles te vendem o jogo é que aquilo é uma coisa sensacional. Eu mas sempre... não passa disso, cara. É isso que é o problema. Ah, então, é isso que eu ia comentar. Porque eu, até pouco tempo atrás, estava doido pra jogar o Assassin's Creed, o Brotherhood. Porque eu vi vídeos, cara, e eu pensei, pô, cara, esse jogo parece ser legal. Só que, assim, é muito diferente tu ver um vídeo de apresentação e você ver um vídeo de gameplay. Ou, melhor ainda, você vê um cara que jogou e que ficou de saco cheio daquela merda, sabe? Então, mas é verdade. Eu tinha assistido os vídeos de apresentação, gostei. Falei, pô, que da hora, né? Fui procurar saber sobre o jogo. Não, mas em relação a Assassin's Creed... Não, cara, eu acho que Assassin's Creed, ele se vendeu errado, cara. Porque eles vêm pra você com uma CG magnífica. Aquela coisa que o próprio Guilherme falou, não. Mundo aberto pra você fazer diversas coisas e tudo mais. E, no fim, é só isso que você faz, cara. Sabe? Ele é pra ser bem chato, nas palavras assim, cara, te vendem uma mentira quase assim no jogo, cara. Cara, eu tava jogando o Assassin's Creed 2, falei, não, vamos ver qual é que era o Assassin's Creed, porque eu não tinha jogado um. E quando você finalmente chega na casa do tio de não sei quem lá, porque a família é grande. O tio do Vivaco. Afinal de contas, onde se passa o Assassin's Creed? O 2? Você tá falando do 2? O 2. Da onde se passa? O 2 é Renascença Italiana, né? Eu sou Vivaco italiano, meu tio Ezio Vivaco. Manda lá, chegou na casa do Ezio, chegou lá, não, cara. Saco de farinha na porta, como é que é? Não, aí chegou um tiozinho, né? Vamos te ensinar a lutar. Cara, acha que a minha avó com gripe luta mais rápido que aquele maluco, cara. Com certeza. Sabe? Meu, aquilo te brocha de um jeito no jogo, onde você fica... Você vê, então tá, então qual que é o meu objetivo no jogo? Ah, eu pulo pelos telhados, eu entrego coisas, eu mato pessoas, e no fim das contas eu sou um grande garoto de recados, só. Exatamente. O jogo pra mim é uma mentira. Cara, eu fui na VGL São Paulo aqui esse ano, e eles foram tocar o tema do Assassin's Creed 2, e passaram aquele CG magnífico de fundo, assim, e uma galera do meu lado assim, pô, eu nunca joguei esse jogo, deve ser muito bom, que não sei o que. A minha vontade era falar, cara, não passa disso, escuta a música, acha legal e vai embora. Só, cara. Assiste o vídeo de novo que você tá vendo o melhor que ele tem, né? Exato, cara, você não entende. Não é um jogo tão bom assim, cara. Eu não sei o que as pessoas veem tanto. Eu acho que é um sandbox. Olha que eu não sou fã de sandbox, hein, cara. Sandbox muito falho é Assassin's Creed, sem dúvida. A história é mal aproveitada. Podia ser uma história que podia ser muito bem aproveitado. E não é, sabe? Podia inserir novas coisas no meio ali de outras pessoas. Mais pessoas se inserindo naquele mundo, para aquela tecnologia e tudo mais. Isso é pouco absorvido, sabe? Tem mais um detalhe que me deixa muito puto com Assassin's Creed, seja qual versão for. É assim, não existe combate naquele jogo. Você é um cara que matou um bispo, matou um candidato a papa, mandou cacete a quatro, e quando os guardas te cercam, fica um olhando pra cara do outro, esperando cada um atacar. Pô, cara, desculpa, mas existe processamento pra você fazer todo mundo atacar ao mesmo tempo e você se virar pra defender, pô. Não, é lógico. Vocês não lembram o que falaram no Nerdcast sobre programação de games? Todo jogador é poupado, porque se a inteligência artificial for programada de um jeito, ninguém ganha. Eu não sei, cara, eu não sei, eu não entendo. Eu não entendo esse jogo. Ubisoft, você faz você faz o Splinter Cell, você sabe fazer inteligência artificial, você sabe fazer jogos bons e você faz isso. Eu acho que é o playground dela, sabe? É o playground, que ela não faz uns multiplayers desde do Vegas, ela parou de fazer uns multiplayers muito assim, e agora ela fez um multiplayer sandbox, que dizem que é a melhor feature do Brotherhood, né? Mas ainda assim, eu não ligo muito. Na época do lançamento do Assassin's Creed 2, foi levantada essa hipótese do combate ser um pouco parado e ficar cada um esperando sua vez, e a Ubisoft falou que não, que eles queriam deixar um pouco mais verossímil, porque se você coloca todo mundo atacando ao mesmo tempo e um sistema de defesa que ele automaticamente vira o personagem pra quem tá atacando ele, eles não iam gostar desse tipo de interação e tal. Só que saiu pela culatra, porque na verdade eles não tiveram um combate real, porque ninguém fica parado atacando um de cada vez, tirando, sei lá, para o ímpar pra saber quem é o próximo, e enquanto o Ezio tá correndo pelos telhados pra ir embora. Isso é ridículo, isso, cara. Eu duvido que alguém tenha conseguido mudar em um ano. Não sei se o Brotherhood mudou isso, eu acredito que não, mas de qualquer forma é mais um motivo pra eu não pegar mais nenhum jogo dessa série. Eu testei todos eles, com exceção do Brotherhood, mas agora pra mim Assassin's Creed eu não caio mais nessa. É porque o Brotherhood tem aquele modo online, né, de caçada mesmo, né, você caça outros players online. Uhum. Então aí o combate fica nas mãos do outro player, né. Eu queria testar o jogo online, mas não vale $60 pra testar. Não vale a pena, meu estresse. Eu tenho uma teoria que isso eu posso falar em aberto. Assassin's Creed só ficou popular no Brasil por causa da pirataria 360. Porque é um jogo que ninguém compraria ao valor de R$159. Pronto, falei. Se você comprou e pagou mais caro ainda, já pagou 229 na FENAC e gostou, você se deu bem, mas eu não acredito. E na categoria melhor jogo de Wii, nós tivemos aí concorrendo Donkey Kong Country Returns, Kirby Epic Yarn, Metroid Other M e Super Mario Galaxy 2. Lembrando que o Donkey Kong Country, ou Country, o Country é a versão com banjo, o Country é a versão com poço. Ai, ai. Ivaco, você que é o nintendista da parada, concorda, discorda ou não dá corda? Eu cacordo. Eu com a corda faço um laço bonitinho. Cara, concordo. E assim, e no quesito inovação, o Donkey Kong, ele inovou em coisas que o Donkey Kong não fazia. Então ele inovou o jogo. Mas ainda acho que, assim, o melhor jogo de Wii é o Super Mario Galaxy 2. Mas sim, o mais inovador disparado é o Kirby. Não tem jeito. Uhum. Me desculpa, Kodoji Emo, que não gosta do Kirby, mas... Cara, não. Você faz um jogo inteiro de linha e fazer o cara aproximar uma plataforma da outra, porque ele laça o final da tela e puxa pra perto, ou ele abre um zíper e abre outra fase, uma parte secreta da fase, cara. Isso, e o cenário todo interagir como se fosse simplesmente uma folha de papel, isso é demais. Isso é demais. Cara, eu não entendo, até hoje não entendi muito a magia que as pessoas veem no Super Mario Galaxy, cara. É um jogo que não me atrai nem um pouco, assim, sabe? Eu achei muito melhor o Donkey Kong, né? Pelo menos pra mim foi o jogo que merecia ter levado como o melhor jogo de Wii, cara. Metroid Other M, os vídeos que eu vi eu achei muito bacana e tal, mas toda aquela questão que a gente já comentou e tal, de ter sido um jogo meio falho, mas pra mim o vencedor deveria ter sido o Donkey Kong Country Returns, aí, que pra mim foi o que interessou mais. É que não, cara, eu acho que o Super Mario Galaxy 2 mereceu ganhar, cara, até pelo algo que eu já disse, cara, que não só o Super Mario Galaxy 2, mas o 1 também foi a melhor inovação da Nintendo em matéria de jogabilidade desde Mario 64, cara, que já foi uma revolução e tanto, foi uma mudança de jogabilidade, foi algo extremamente novo pro personagem Mario dentro da Nintendo, fez um sucesso estrondoso. Eles não foram felizes no GameCube com o Sunshine, entendeu? E vieram, cara, com a série Galaxy destruindo tudo o que ficou pra trás, cara, e dando um novo tipo de jogo, novas habilidades, um novo Mario, ouso dizer, um novo universo. Então, assim, eu acho que por toda essa nova revolução que a Nintendo conseguiu fazer dentro do jogo do Mario, mereceu sim, cara. Donkey Kong Country Returns tá sendo um jogaço? Tá. Mas ainda Donkey Kong, a plataforminha, é uma outra versão do New Super Mario Bros. Wii, na minha opinião. É bom, não tô dizendo que não é bom, cara. E o Kirby, assim, a direção de arte é magnífica, mas ainda assim, cara, não é uma jogabilidade que eu acho que atrai o grande público, sabe? Porque se só a direção de arte chama atenção e a jogabilidade não chama, acho que não convence, cara. Pra você ter uma ideia, quem gostou de Kirby Epic Yarn aqui em casa foi a minha irmã de 8 anos. Eu caguei pro jogo, sabe? Acho que só é um jogo bonito. Não jogaria, mas nem... sabe? Super Mario Galaxy 2 ganhou merecidamente pela revolução, mais uma vez, dentro da jogabilidade de um jogo de Mario, cara. Na minha opinião, eu vou muito de acordo com o que o Smoke disse. Realmente, o Super Mario Galaxy merece, realmente, muito embora o Donkey Kong Country e o Kirby Epic Yarn, eles vieram com uma boa dose de nostalgia e trouxeram uma atualização dos controles para suportar todos os features que o Nintendo Wii tinha a oferecer. Só que, na verdade, na minha opinião, pra mim, a Nintendo tinha Super Mario Galaxy pronto na gaveta e falou, beleza, agora a gente precisa construir um console pra que esse jogo funcione. Porque não existe uma jogabilidade tão boa quanto o Super Mario Galaxy pra um sistema tão novo quanto o Wii. Então você não se sente forçado jogando, você não deixa de se sentir natural, tudo se encaixa perfeitamente na tela, tudo que acontece você não precisa ficar trocando o controle de mão ou virando ele de lado e tal. Tudo bem, a questão da inovação nesse caso fica um pouco mais concentrada na jogabilidade, mas entre esses jogos, excetuando o Metroid, realmente o que pra mim o que merecia era o Super Mario Galaxy 2 por ser o melhor do Wii. E aí, galera, como uma sonista que eu sou e com muito orgulho, eu anuncio pra vocês o melhor jogo do PlayStation 3. God of War 3, Rev Rain, Mob Nation Racers, Red Dead Redemption. E vocês? Qual que vocês mais curtiram? Opa, sem esquecer de avisar o vencedor da noite, God of War 3. Cara, eu pra mim ia ser uma disputa entre o Heavy Rain e o God of War 3, velho. Que pra mim foram os jogos mais mais chamativos do Play 3 mesmo. Acho que, eu não sei, talvez eu fosse no Heavy Rain, mas na verdade pra mim seria uma decisão difícil, mas esses dois de fato seriam os escolhidos. Eu fico com quesito inovação, eu fico com Heavy Rain, cara, não tem porque porque o Guilherme fez todo mundo mudar de opinião. Pra mim, me desculpa, pra mim o God of War 3 é nada mais nada menos do que God of War 3. É o God of War usando o potencial do PlayStation 3 e de inovação, sinto muito, mas não chega perto ao que foi o Heavy Rain. O Mod Nation Races pra mim é muito mais inovador do que o God of War, e o Red Dead Redemption também, mas eu não considero ele porque ele é multiplataforma. Realmente não considero. Agora, o Mod Nation Races tem o melhor construtor de fases que eu já vi. Ele é um Mario Kart eficiente, com Little Big Planet eficiente, com customizações fantásticas, e assim dá muita vontade de jogar. Eu não jogo porque esses jogos consomem a vida. E o God of War, você terminou, né? Pegou o máximo, pegou. Não tem, e o Heavy Rain também, tem 108 finais, mas ainda assim, você passa por muita coisa igual. O Mod Nation Racer é sempre uma novidade a partir do momento que você tá online. Então antes que o Guilherme tente me convencer do contrário de qualquer outra coisa aqui nesse cast, meu, eu concordo, tá? Gostei do God of War 3. É uma série, temos de gráfico e jogabilidade, que merece e mereceu. Mesmo os outros jogos também, sabe, sendo uma difícil escolha, mas eu continuo com essa. É engraçado que vocês estão fazendo um drama como se eu viesse depois e tacasse fogo no campo, né, cara? Guilherme, você causou medo. Por incrível que pareça, eu concordo com God of War 3. Antes. Antes que vocês achem que eu tô caindo em contradição disso, daquilo, vamos aos fatos. Como o Vivacqua bem colocou, Red Dead Redemption, ele é multiplataforma. Então ele não pega uma tecnologia só e extrapola o que ele é capaz de fazer. O Mod Nation Racers, ele é um excelente jogo, ele é muito divertido, ele é bem construído, bem feito. Só que dentro da categoria kart games, vamos colocar assim, ele é realmente não é tão inovador ou não é tão diferente do que a gente já viu em Mario Kart Wii ou Mario Kart DS ou whatever kart, qualquer console, em Syracuse ou console e tal. Mas a gente fica somente com God of War 3 e Heavy Rain. O Heavy Rain, ele é um conceito de jogo totalmente inovador, onde você se baseia em movimentação, você se baseia em controle, você tem essa ligação da sua movimentação ser o que o seu personagem precisa fazer na tela. E isso é realmente inovador, isso é uma coisa que leva pra frente. E o God of War 3, na minha opinião, ele é um jogo muito bem feito. É um jogo com uma beleza, assim, que você dificilmente vai ver parecido. Você só foi ver parecido no Uncharted 2. Você tem aquela questão de levar tudo adiante do que o seu console tem. E isso, pra mim, vale como um melhor jogo, pra chamar de o melhor jogo de um console. Não necessariamente você precisa ter a questão de que o jogo tem que ser perfeito. Claro que não. O jogo tem que ser superior a todos os outros em determinado ponto. Não necessariamente. E assim como Super Mario Galaxy 2 ganhou como melhor jogo de Wii, eu colocaria o God of War 3 como melhor jogo de PlayStation 3. Porque depois de terminar o God of War 3, eu tenho vontade de jogar de novo pela aventura que eu passei nele. Enquanto que o Heavy Rain, eu olho pra toda aquela estrada que eu passei e eu não tenho tanta vontade de voltar. Então um é pela jornada da aventura que vale a pena e o outro pela jornada do drama que não vale a pena, né? Seria um fator replay totalmente desbalanceado entre os dois. Tem que literalmente comprar a ideia do Heavy Rain, né? Pra você virar e falar, não, eu vou. Na categoria melhor jogo de 360, nós temos Alan Wake, Fable 3, Halo Reach e Mass Effect 2 como grande vencedor da noite. E aí, vocês concordam? Concordo, próxima categoria. Então, eu acho que o Mass Effect 2 é o seguinte: você pega um jogo que tinha alguns problemas, alguns grandes problemas, que era o Mass Effect 1, mas que era uma pérola, assim, de conteúdo. O jogo te botava naquele universo como nenhum outro jogo e como só os múltiplos compêndios do Star Wars conseguia te colocar. Isso ele fazia em um disco de DVD dupla camada. Aí você chega no 2, você reaproveita o seu save, você pega pequenos detalhes do primeiro que mudam no segundo e você acrescenta acrescenta mudança na jogabilidade. O pessoal diz até que um RPG shooter, né, mudou todos os elementos grandiosos de RPG e ficou action, mas ainda com aquele feeling de continuação. E você coloca ele com a apresentação que tem, o jogo é de cair o queixo. O jogo é uma... Cara, o jogo é uma obra-prima. Na minha opinião, o jogo é uma obra-prima. Eu entendo tudo que o Alan Wake fez, eu entendo, eu não entendo nada sobre Fable, e eu joguei todos, menos o 3, porque eu cansei do mesmo jogo, e eu realmente cansei do Fable. Pra mim ele ia lançar só daqui a 6 mil anos, e o Halo pra mim ele merecia ganhar o multiplayer do que o melhor jogo 360, eu ainda acho que é o Mass Effect 2, tanto que o maior anúncio de PlayStation 3 do ano foi Mass Effect 2 e pra ele, na minha mera opinião de fezes. Eu acho que o que aconteceu com Mass Effect 1 e 2 é muito semelhante ao que aconteceu com Uncharted 1 e 2 no PS3. Você tinha um jogo que era bom, era bem feito, tinha excelentes ideias, mas tinha alguns pequenos problemas que realmente atrapalhavam em determinado momento, mas que quando chegou a sequência, mostrou que a melhor maneira de se fazer a sequência é melhorar o que está ruim, manter o que está bom e inovar um pouquinho, só no detalhe, para que você continue com aquele interesse em cima do jogo. Com relação aos demais, cara, Fable 3, para mim, sinceramente, não passa, esse jogo não me atrai em nada. Alan Wake tem uma experiência psicológica interessantíssima. Halo Reach, desculpa aí os fãs de Halo, mas Halo Reach pra mim é mais do mesmo. Ele não conseguiu ser maior do que Halo 3, na minha mera opinião também. Eu concordo. E Mass Effect 2 ganhou pela própria experiência por si só e também pelos seus concorrentes serem um pouco fracos, mas muito mais pela experiência que ele traz ao jogador. Eu concordo sim com o que vocês falaram até agora, que Mass Effect 2 foi um puta de um jogo. Eu não cheguei a jogar, né, até porque eu não tenho Xbox, mas, pô, cara, é assim, o que você vê do jogo por aí, cara, é um jogo sensacional. É um baita de um RPG e vindo com tudo aí, né, cara, e agora vindo também pro PlayStation 3, né, tá, foi mais do que merecido, mais do que merecido. Não, concordo, realmente, o Mass Effect mereceu ganhar. Eu sou fã pra caralho da franquia do Fable, do Moliné. Eu acho que o cara faz excelentes jogos, ele tem uma cabeça pra fazer jogos doentia, ouso dizer, sabe? Mas, infelizmente, Fable 3 pra mim tá junto com Halo Reach, que é mais do mesmo. Fable tem uma jogabilidade legal, é interessante a construção do personagem, a evolução, é muito legal, até porque, até um adendo que eu vou fazer sobre o Mass Effect, a gente tá precisando de um novo carro-chefe, acho que de RPG, porque depois dos últimos Final Fantasy, sabe, a gente não tem muito pra onde correr em referência de RPG mais, e eu acho que Mass Effect 2, mesmo ele sendo mais action do que RPG, ele tá um pouco, não digo muito, sabe, ganhando essa frente, sabe, porque as pessoas já conseguem se referir a Mass Effect não só a um action RPG, mas também a um RPG, todo o conteúdo de texto, todo o conteúdo de decisão, de karma e tudo mais. O Mass Effect, ele tá ganhando essa, acho que foi até por isso que ele conseguiu alcançar esse nível de melhor jogo, cara, porque nos demais, cara, acho que ele só concorreria mesmo com, assim, pau a pau com Alan Wake, cara, porque os demais, mais do mesmo, sem dúvida, que o Mass Effect mereceu, cara. E na categoria Estúdio do Ano, concorrendo os estúdios BioWare, Blizzard Entertainment, Bungie Studios e Rockstar San Diego. O ganhador dessa categoria foi o estúdio BioWare, que é o estúdio do Mass Effect, que é o estúdio do Dragon Age. Jogos que chegaram, como o Smog falou, de ícones do RPG com um pé na porta e machado na cara, né? Sim. Seja ele de íons ou de lâmina, né? Vocês acham que mereceu? Eu tenho uma ideia um pouquinho diferente, mas assim, eu posso tentar convencer vocês. Eu acho que quem tinha que ganhar era a Blizzard. E isso falando uma pessoa que não quer jogar nenhum jogo da Blizzard até Diablo 3. A Blizzard esse ano botou, eu sei que é mais do mesmo, mas ela botou o StarCraft 2 do jeito que ela prometeu, funcionando muito bem do jeito que ela prometeu, e ela mudou por completo o mundo do World of Warcraft com essa nova expansão. Ela mudou o jogo inteiro, assim, o que você conhecia de World of Warcraft mudou. Assim, é o que eu acho pela quantidade de trabalho. Tudo bem, tem uma quantidade grande porque tá entrando uma grande quantidade de dinheiro, mas também com as expansões, com a migração das expansões da Rockstar. Não, eu acho que a Rockstar merece ganhar só pelo Red Dead Redemption e o DLC. Os dois, pra mim, são jogos pra carregar o título de estúdio do ano nas costas leve. Uhum. Muito mais que Mass Effect 2. Mesmo que eu tenha falado tanto, o que foi feito com o Sandbox, Downloadable Content e Faroeste no mesmo jogo, a BioWare já tinha começado a fazer no Mass Effect. Talvez ela tenha levado por causa do Dragon Age, dos Downloadable Contents dele, mas eu ainda acho que só o Red Dead já fazia por merecer. É, o problema que eu tenho com essa categoria é que todos os anos a impressão que me passa é que esse é o prêmio de consolação para aquele estúdio que não vai levar o game do ano. Por que que eu digo isso? Cara, pra mim tá atrelado. Por que que isso pra mim tá errado? Se você é de uma empresa que consegue criar um jogo que vai ser o melhor de todo um ano, como que você não vai ser a melhor empresa daquele ano, entendeu? Não faz muito sentido pra mim. É como você criar um campeonato de Fórmula 1 que quem ganha o prêmio é o carro e não o piloto. Certo, então não faz sentido. Eu concordo com a opinião do Vivaca que a Rockstar poderia ter ganho esse estúdio do ano pela questão de ter feito um DLC compatível com o seu jogo e ao mesmo tempo inovador, por ela já ter feito isso com o GTA nos seus dois episódios que ela lançou no ano passado. Tudo bem, a premiação da Spike TV, mas eu não concordo. Eu colocaria a Rockstar San Diego. Cara, eu achei merecido, levando em consideração aí dois grandes jogos tiveram esse ano, que foi o Mass Effect e o Dragon Age, né? E pra mim, cara, diferente do Vivacqua, e mereceu ganhar muito mais do que a Rockstar, que fez aí o Red Dead, né? Que apesar de toda a inovação e tudo mais, não me agradou tanto quanto os jogos da BioWare, cara. Bom, eu acho assim, cara, acho que a BioWare ganhou merecidamente, cara. Acho que se fosse pra ela concorrer com algum estúdio aí, seria com a Blizzard em matéria, assim, do que eles fizeram durante o ano. Porque, assim, é lógico, a Rockstar veio com Red Dead, foi foda, foi legal, foi. A Bungie, ou Bungie, não sei nem como é que fala, é Bungie? É Bungie. É Bungie, né? Na verdade, em inglês americano seria Bungie. Bungie, né? É, porque não existe G em inglês americano. Mas eles falam Bundy. É, Bundy, o canal da Copa. Que seja. Pra gente é mais fácil, né? A Bundy tem Halo e tudo mais, né? Mas eu acho que a BioWare, cara, ela tá com bons títulos na mão, sabe? Ela tá trazendo bons títulos, tá? Mass Effect e Dragon Age não são joguinhos, são jogões, são jogaços que estão ganhando cada vez mais o gosto do público, os downloadable contents são, pelo menos o Dragon Age, são excepcionais, foram excepcionais, te dão mais visão de jogo, o pessoal quer mais Dragon Age, entendeu? Mass Effect já vai vir com 3 aí quebrando tudo, entendeu? Sem contar que ela ainda arrebenta, pelo menos até onde eu sei, até onde eu já pesquisei algumas coisas, ela é dona do Warhammer Online, que é um dos RPGs online que estão sendo mais jogados, mais bem falados e tudo mais. Então assim, eu acho que tem tudo pra ir pra frente, então isso é mais do que um incentivo. Acho que um estúdio que tá trazendo tanta coisa boa, merece um incentivo. Não tô desmerecendo a Blizzard nem nada, cara, mas não, a Blizzard, ela traz bons jogos, ela trouxe bons jogos, boas atualizações e tudo mais, mas eu acho que é a vez da gente ver um novo estúdio, da gente dar chance pra um novo estúdio também se mostrar bom, bem, se mostrar bem como a BioWare tá se mostrando, cara. Eu acho que foi mais do que merecido, cara. Agora, para o medalha de prata na premiação mais aguardada do ano, game mais esperado para o ano que vem. É uma premiação estapafúrdia, mas já que tá lá, tivemos os candidatos Batman Arkham City, BioShock Infinite, Gears of War 3 e Portal 2. Eu já começo dizendo que os candidatos estão errados. Sim. Olha sim. Só existe um. Só existe um. Não, é isso não. Na verdade, estão faltando candidatos aí, porque eu colocaria Uncharted 3 como game mais aguardado do ano que vem. A premiação final ficou com Portal 2. Eu não necessariamente discordo disso, eu acrescentaria outros jogos nessa listagem, mas como só pode haver um premiado, quem levou a final foi Portal 2. Vivaco, o que que você acha? Eu acho que os ouvintes têm que parar de ouvir a gente, ver o vídeo do... O vídeo do trailer do Batman Arkham City e descobri que o melhor que seja, eu acho, Portal. Não. Tem que ver os dois, né? Tem que ver os dois. Portal, ver primeiro o vídeo do Portal 2 e depois ver o vídeo do Batman. Aí, depois aí a gente vai conversar direito. Não. Vai lá ver o vídeo do Portal 2, depois ver o do Batman. Batman, cara! Aí sim. Cara, é o Batman. E eu não sou de fazer essa tendência de falar, veja o vídeo e tome a decisão. Porque a decisão não foi tomada com base nesse vídeo. Até porque se eles tivessem visto esse vídeo, eles teriam decidido pelo Batman. Porque o vídeo é fucking awesome. Mas assim. Então, eu vou ser o advogado diabo da vez de novo. Vamos comprar. Olha lá, ele vai convencer a gente. Advocacia dos infernos, vai. O vídeo do Batman Arkham City mostrou o quê? Gráficos estonteantes. Parece que, pô, você tá vendo um live action do próximo filme do Batman, um trailer do próximo filme do Batman e tal. Realmente é bonito, mas ele não me mostrou nada de jogo, nada de gameplay, nada do que vão ser os vilões, nada de como vai ser a ambientação. Ok, não foi baseado no vídeo? Não foi. Vamos pro Portal 2. O Portal 2 já me joga de cara dois novos personagens, tá? Que você não tinha no outro jogo, mas que eles em tese são baseados baseados no sistema operacional da Gleidos, que apareceu no final do primeiro jogo. Com relação aos demais, sinceramente, BioShock Infinite e Gears of War 3, I couldn't care less. Eu não tô nem aí pra esses dois jogos. O BioShock já deu o que tinha que dar no primeiro jogo. O Gears vai ser o complemento da trilogia, mas não é um jogo que me atrai em nenhum aspecto. Eu não acho ele um bom FPS, não acho ele um bom third person, então realmente pra mim não tem nada. Eu, como disse, poderia ter colocado Uncharted 3 aí pelo que foi Uncharted 2, isso sem considerar vídeos de gameplay que apareceram depois, ou trailers que apareceram depois, só pelo que Uncharted 2 já fez, ele merecia ter aí. Mass Effect 3 também poderia estar nessa lista, principalmente se você levar em consideração o que eu falei de Uncharted. Mass Effect 3 também estaria por causa do Mass Effect 2, que você tem certeza que vai ser um jogo muito aguardado. Agora, resumindo a premiação, eu não digo que Portal 2 está errado, gostaria de ter visto mais detalhes de Arkham City, mas realmente, do que mostrou mais coisa foi Portal 2. Ah, sim, sim, mas todos aqui, todos os indicados aqui são jogos ou continuações ou premissas que já conhecemos, né? Que é, tem algum aqui que não seja dos mais aguardados? Não. A todos... princípio, o Batman não é exatamente o que a gente está esperando. Ele tende a expandir uma ideia que o Arkham Asylum colocou, mas a gente ainda não viu nada disso. Até o outro trailer que apareceu na E3 do ano passado mostrou mais detalhes do que esse vídeo agora. Então, pois é. É um jogo esperado? Não deixa de ser um jogo esperado, mas eu acho que por falta de detalhes, quem acabou ganhando foi o Portal 2. Eu não tô dizendo que eu concordo também com a premiação 100%. Dividiria o prêmio pros dois. Cada um ganha a metade, sei lá. É o que a gente espera de todas essas continuações. Por isso que eles são mais aguardados. Estranho, eu acho estranho não ter nenhum novo jogo, né? É, nenhuma propriedade intelectual nova, né? Concorrendo a um jogo antecipado. Mas até porque... as pessoas não saberiam o que esperar de um jogo novo. Só a Sony faz hype por coisa que nem ela sabe se vai ser bom, sabe? Assim, ela vira e fala, ah, não. E aí as outras empresas fazem. Mas a Sony já acertou muitas vezes. Porque o hype que ela fez do Uncharted me fez querer o jogo. E quando eu vi que o jogo era aquilo tudo que ela tinha me prometido, eu falei, que bom que a Sony botou o meu hype lá em cima. Uhum. Agora, tiveram outras coisas que eu falava... como o próprio Mod Nations Races, sabe? Como o Guilherme falou, é um jogo de kart mediano, mas é a melhor coisa que você tem de kart hoje em dia no PlayStation 3, resolvendo o problema de vários outros jogos de kart. Sem precisar de Friend Code pra jogar contra ninguém. E mais alguma coisa? Kodoji. Batman, infinitamente, assim, até porque eu não sou um grande... pessoa que gosta muito, assim, de Portal. Apesar de que Portal 2 realmente tem coisas, assim, que me façam querer jogar o jogo. Mas não é o mais aguardado pra mim, não, cara. Batman Arkham City é o que, desde que foi anunciado que ia ser uma cidade, né? E não ia ser no asilo, ia ser fechado o Arkham, no caso. É, pra mim, se tornou o jogo mais esperado do ano que vem. Com certeza. É que sabe, cara, é que Portal ele é um jogo que desafia a sua inteligência, cara. Portal ele desafia a cada passo novo que você dá dentro do jogo. Então, realmente, isso dá vontade de você jogar mais, dá vontade. Isso não tira nenhum mérito do Portal, cara. Mas é que, o visual chama mais, né, cara? O que grita mais na sua frente, assim, como um visual bonito, como uma coisa legal. E outra, ainda trazendo um personagem como é o Batman, acaba deixando mais aguardado, com certeza, cara. E ó, eu só acho que Gears of War 3 não tá no hype, assim, de aguardado, porque há um certo tempo que a gente não vê nada sobre Gears of War 3, né, cara? Aliás, nada sobre Gears of War não é visto há um certo tempo, né, cara? Mas de Batman, sim, de Portal, direto, você vê alguma coisa. Então, acho que, de repente, Gears of War podia até estar tá competindo aí, cara, porque é um jogão, todo mundo quer ver a conclusão disso, inclusive eu, que o final do 2 é broxante, sabe? Então, acho que merecia estar tá competindo mais aí, viu, cara? Mas, ó, eu fico com o Batman, infelizmente, cara. Até porque o Batman sabe onde eu moro, ele vai me matar se eu não votar. Não, ele não mata, né? Mas vai doer muito. Um abraço pra você aí, eu sou o Batman do Twitter. E vamos pra categoria de ouro da história? Vamos lá. Então, pessoal, aí embaixo, todos esses vídeos que nós estamos comentando, babando, reclamando que eles não ganharam, ou que o jogo desse vídeo não ganhou, eles estão aí embaixo no post, na área dos vídeos da VGA, tá? De tudo que foi anunciado exclusivo, tem o Prototype 2, tem o Batman Arkham City com vídeo de não gameplay, mas de Batman Awesomeness, tem o vídeo do Portal 2, como o Guilherme falou, mostrando novos personagens, tem o vídeo do Uncharted 3, tem muita coisa. coisa, assistam, comentem. A gente quer saber de vocês qual é o jogo mais esperado pro ano que vem e com o que vocês concordaram ou não. Vai escrevendo à medida que você vai escutando a gente, com o post aberto, gente, porque aí a gente se diverte mesmo. E agora vamos pra categoria de ouro, né, que é o jogo do ano. E na categoria melhor jogo do ano, nós tivemos aí os candidatos Call of Duty Black Ops, o God of War 3, né, o God of War 3, o Halo Reach, o Mass Effect 2 e o Red Dead Redemption. E o grande vencedor foi o Red Dead Redemption. Merecido. E eu discordo numa coisa aí, cara. Como é que o jogo do ano não ganha em nenhuma das plataformas que ele é lançado, cara? Tanto quanto de PlayStation 3, quanto de Xbox 360. Isso não me entra na cabeça, cara. Como é que o jogo do ano não consegue ganhar nem nenhuma das plataformas? É, por causa da exclusividade mesmo. Eu acho que eu não votaria por um jogo que não saiu em... Assim, se eu fosse um juiz, eu não votaria num jogo que poucas pessoas experimentaram. Mas então, Vivacqua, como é que ele não ganha no melhor jogo de 360 ou no melhor jogo de PlayStation 3? Sabe, isso que eu não consigo compreender. Como é que... Ele foi candidato a melhor jogo de PlayStation 3, cara. Poderia ter ganhado, mas isso que não me entra na cabeça. O fato de um jogo como esse ganhar melhor jogo do ano e não ganhar em nenhuma plataforma. Nenhuma. Kodoji, é porque, assim, diferente do Oscar, aqui eles buscam o que está sendo inovado no console. Como o Guilherme mesmo falou, o diferencial de uso do aparelho mesmo, por exemplo. Ano que vem, quando o Gears of War estiver concorrendo, eu acho delicado ele ganhar o jogo do ano, porque ele vai ser praticamente o Gears of War 2, melhorado nos aspectos que todo mundo queria melhorar, diferente das melhoras tão visuais e tão perceptíveis do Mass Effect. Então não é uma inovação multiplataforma. Talvez é por tudo que ele representa para todos. Então talvez ele ganhou o melhor jogo do ano para realmente falar assim, olha, esse é o melhor jogo de todos os que saíram no ano inteiro. Então escutem isso, porque assim, se eu virar para você e falar, você vai fazer compras, você tem um 360, um Play 3 e dinheiro para comprar 3 jogos. Aí você vai lá e compra o que ganhou o melhor jogo do 360, o que ganhou o melhor do Play 3 e o Red Dead Redemption pro console que você quiser, porque são 3. Eu acho que é melhor premiar 3 jogos diferentes do que fazer a premiação de ganhar um só, o que o Oscar devia aprender. É, o que o Vaca falou faz bastante sentido se você levar em consideração o seguinte: quando você programa um jogo multiplataformas, ele não usa o melhor de cada plataforma que ele vai estar. Ao contrário que aquele que foi programado exatamente para uma plataforma específica pode avançar e até ultrapassar os limites que games da mesmo gênero que o dele pararam anteriormente. Uncharted 2 ganhou no ano passado exatamente por isso. Agora a pessoa que vai fazer um jogo de aventura, seja um pouco baseado em Tomb Raider, ou seja baseado em Indiana Jones, ou seja até mesmo baseado no Uncharted por si só, ele vai ter que prestar atenção no que o Uncharted fez e tentar melhorar, senão ele vai ser só mais um jogo, ao invés de ser realmente um best-seller ou alguma coisa que chame atenção e tal. O fato do Red Dead Redemption não ter ganho em nenhuma das outras categorias vai por causa disso, porque ele não é o melhor jogo que você tem no Xbox, ele não é o melhor jogo que você tem usando os recursos do PlayStation 3, não saiu pro Wii, mas caso fosse outra coisa, o raciocínio também se aplicaria, mas ele foi um jogo inovador por si só, porque ele pegou o estilo sandbox, ele colocou uma roupagem que não existia anteriormente, a gente vê muito pouco jogo de faroeste, ele colocou vários elementos ao redor da história principal que fazem com que você aumente o seu tempo de jogo indefinidamente. Não é um primor de gráfico, não é um primor de jogabilidade, inclusive ele tem alguns bugs um pouquinho irritantes com relação à jogabilidade, mas não tira o brilho de que ele realmente fez alguma coisa pela categoria no qual ele se encaixa. E é por isso que ele, por exemplo, merecia ganhar de God of War 3, que é um jogo belíssimo, é tecnicamente superior a muitos que tem por aí, mas não pegou a categoria de jogo que ele pertence e elevou os padrões e ultrapassou os limites. Por isso, eu até defendo o Red Dead Redemption como o vencedor do jogo do ano. Quando teve a premiação, eu falei que não merecia, não tinha nada a ver, os outros poderiam ganhar, Mass Effect poderia ganhar e tal. Mas se você parar pra pensar realmente qual foi o jogo que espetou a barreira que ele tinha de limitação e seguiu adiante, dentre os que estão na lista, Red Dead Redemption merece ganhar. Viu, Kodoji? Eu vou continuar discordando. Claro, pô, tô no direito, gente, que isso. E o Kodoji está fora do Nerdrop de Games. É. Como diria o Coringa, eu sou a voz da razão, mas a minha voz é louca. Assim, eu acho que Red Dead Redemption mereceu ganhar, cara, pela Rockstar em si, sabe? Eu acho que de... Tudo bem, o pessoal pode vir e falar assim, ah, Red Dead é aquele joguinho básico que a Rockstar sempre lança. É um cara jogado no mundo aberto, faz o que quiser, blá, blá, blá. Mas não, cara, Red Dead, ele tem singularidades que a Rockstar demorou pra fazer nos seus jogos, sabe? E isso não tem em vários jogos da Rockstar, outros jogos de sandbox não tem. E a Rockstar soube fazer, cara. É muito mais do que um sandbox, cara. É um jogo único, é um jogo com um começo surpreendente, um final surpreendente, trilha sonora surpreendente, sabe? Temática, personagens cativantes, tem tudo, acho que compõe um bom jogo. Red Dead conseguiu fazer. E a Rockstar é muito feliz nisso por ter reinventado o seu próprio estilo de jogo. A minha opinião sobre Red Dead é essa, ela sobre reinventar. Então, cara, foi mais do que merecida essa vitória pra Red Dead. Beleza, ela é multiplataforma, não foi o melhor em cada um dos consoles. Não foi, mas num âmbito geral, cara, você não tem muito o que reclamar, digamos assim. É um jogo bonito, é um jogo gostoso de se jogar, é um jogo que te prende. Eu acho que se é esse tipo de meta, se essa era a meta da Rockstar, ela atingiu, cara. Ela passou uma ótima sensação, um ótimo clima de jogo, então tinha mais que ganhar mesmo, cara. Você sabe por que o Codoge discorda, né? Porque não saiu pra PC e ele não pôde jogar. Não. Não é isso, cara. É porque eu acho que é um jogo excelente, mas se ele é um jogo tão excelente pra ser o jogo do ano, por que ele não ganhou em nenhuma das outras categorias, sabe? Isso que eu não consigo compreender. E já o Mass Effect e o God of War 3, cara, eles ganharam cada um em sua respectiva categoria, sabe? Eu acho que, assim, pra mim, deveria ter, assim, um critério, e um critério bem básico, que a gente soubesse qual critério que eles estão utilizando para definir, melhor jogo de PlayStation 3. A gente tá definindo pela inovação de jogabilidade, pela inovação de história, sabe? Era mais ou menos isso que eu tava pensando. De repente, isso se resolveria com, digamos, uma categoria a mais sobre, não sei, melhor X, sabe? Que, de repente, desempatasse tudo isso, sabe? De repente, seja X-Bacon. Melhor X-Bacon, X-Bacon. Só o Rafael ri das minhas piadas, cara. Puta que pariu. O que vocês acham que precisa ser melhorado agora que, vamos dizer, que pelo menos nos Estados Unidos, o videogame parece estar achando seu lugar no mainstream? Eu vou falar a minha opinião de noob, depois os senhores, como excelentíssimos engenheiros, têm opinião recente, tá? Nobres engenheiros. Nobres engenheiros, diplomatas. Cara, acho que uma coisa que eu falei no começo do programa é que a BGA não é exibida em TV aberta, né, cara? Então, acho que a partir do momento que for exibido numa TV aberta e tiver um streaming decente, vai atingir melhor e vai ter mais importância. Bom, o que eu espero da VGA do ano que vem, cara, é além de mais reconhecimento, né, mais destaque na mídia, assim que nem o Kodoji falou, cara, eu espero mais categorias mais interessantes, sabe? As categorias desse ano foram muito legais, teve algumas até que a gente não falou, mas que também foram relevantes, como de ator e tudo mais, voz e música original, etc. Eu espero mais categorias interessantes, coisas legais, como, por exemplo, um roteiro, como, de repente, sei lá, uso dizer até, de repente, sei lá, abertura de CG ou algo do tipo, seria interessante pra você classificar mais tecnologia, mais coisas técnicas, mais até inovações, já que é o tanto foco da VGA. Eu espero que tenham mais categorias legais, assim, da gente poder analisar e fazer um outro cast desse, assim, falando porcaria. Ah, mas eu gostei muito do que você falou desse de CG, que às vezes é uma coisa, é uma pérola no meio do mundo de cocô, né? Como foi a CG do DC Universe, que é um futuro... Cara, aquela CG é de cair o queixo. Puta que pariu. Dá um prêmiozinho pra galera que rala pra fazer a parte mais interessante dos jogos. É que nem abertura de anime, né, às vezes. Verdade. É que é aquilo que o pessoal fala, né, meu? O animador, o animador 3D e tudo mais, o cara rala, fica meses e meses e meses pra fazer uma das trocentas folhas de uma árvore balançar sozinha. E ninguém repara aquilo. E aquilo dá um trabalho filho da p***, sabe? Eu acho que, de repente, merecia algo do tipo pra isso, sabe? Guilherme, suas considerações finais? Os pontos positivos da VGA desse ano foram realmente que ela tá chegando a um nível muito superior a somente a esfera dos gamers e do pessoal que se interessa por videogames. Tanto que você tinha convidados pra cada uma das categorias anunciando as premiações. Eram atores e atrizes famosos, eram pessoas de outras mídias e tal, que mostra que, realmente, o videogame tá sendo abraçado por toda uma família em si, como um dispositivo de mídia e de entretenimento, e não só como um joguinho de criança, a continuidade desse tipo de premiação é importante para que a indústria se esforce e realmente veja um patamar ou enxergue uma concorrência como alguma coisa a ser seguida ou aperfeiçoada. Mas é claro que para que isso seja levado mais a sério, você precisa ter um critério de escolha um pouco mais claro, para que discrepâncias, como a gente acabou de discutir agora, a questão do Red Dead Redemption, não aconteçam de novo. Você ainda precisa trazer um pouco mais o público aberto pro lado da premiação, para saber que realmente o que está sendo feito no desenvolvimento de games está sendo reconhecido, está sendo premiado, até para você ter novos desenvolvedores na nova geração, ter novos roteiristas e tal. E como o Smoke falou, eu também concordo muito em você expandir um pouco as categorias onde existem premiações, por exemplo, roteiro adaptado, melhor história, melhor personagem, melhor sistema, melhor dublagem, como já acontece hoje, masculino e feminino. Mas alguns critérios técnicos, embora seja um pouco maçante você vê esse lado da premiação, eles podem ajudar a criar, a definir as barreiras que serão quebradas para quando você lançar os games das próximas gerações. Então, realmente, você expandir essa premiação é um caminho, é uma alternativa boa para a indústria em si, e quem tem a ganhar realmente são os jogadores, que vão saber quais são os melhores jogos, vão concordar, vão discordar, vão gravar podcast sobre isso, etc. E a partir daí, você vai ter todo o crescimento natural da indústria de videogames. Pois é, eu só tenho a concordar com isso. Acho que tem que crescer. Se um evento passado em um ou dois websites, sem a mínima divulgação, além desses sites, eles podem ser grandes, mas assim, do público não conhecer, muita gente vai chegar na quarta-feira e falar: mas que diabos é VGA? Cadê minhas notícias? Cadê meu cast, gordo safado? Aquelas coisas. E aí o que eu tenho a dizer é o seguinte: poxa, eu não sou safado. Assim, tem que... Só é gordo, né? Só gordo. Gordo, eu não vou me isentar desse assunto, não. Pois é, pessoal, esse foi o Nerdrops Games especial sobre a VGA Video Game Awards. Chequem todos os links. Se você gostou desse especial, divulgue. A gente se vê, pessoal. Se não nos virmos, boas festas, boas comelanças e um abraço pixelado pra vocês. Se despeçam, por favor. Obrigado a todo mundo aí por me chamar pra gravar mais uma vez aí com vocês. Adorei o papo. Foi muito legal a gente bater esse papo sobre os vencedores e não vencedores da VGA. Deixar aqui o meu Feliz Natal pra todos os ouvintes do Nerdrops de Games, aos amigos aqui presentes e aos não amigos também, se é que eu tenho algum inimigo, não sei. Mas é isso aí. Acessem o meu blog, tabernadosmoke.com.br. Escutem o TabernaCast e um abração. Bom, essa foi o nosso resumão sobre a premiação da Spike TV sobre o Video Game Awards 2010. Se ainda der tempo, tomara que você consiga escolher o seu presente de Natal baseado nas opiniões, tudo aquilo que a gente falou hoje. Se você não concorda com o que a gente comentou aqui, ou se achou que algum jogo foi injustiçado, deixa aí nos comentários, coloca a sua opinião e a gente se vê de novo no próximo cast. Então, pessoal, estamos indo. Diga tchau, Kodoji, que o seu áudio tá uma droga e eu acho que só dá pra dizer tchau. E tchau, galera. Um abraço, boas festas, bom final de ano. Esse foi o Nerdrops de Games especial. Um abraço pixelado pra vocês. A gente se vê em alguma Warp Zone. Até mais!